Só um beijinho no canto da boca me deixa tão louca de paixão. Só um beijinho no canto da boca me deixa tão louca de paixão. Quero saber quando você vem aqui em casa, que já são três e tu não vem.